descarada. Desempenha bem o seu papel, mesmo com a ribalta apagada. Vai, segue seu sonho, seu destino terá o luar. Vai, não perca o segundo, já que o nosso mundo se pode juntar. Vai, não perca um segundo, já que o nosso mundo não se pode juntar. E mais pra que tentar e condenar a ilusão? Você traz a promessa no olhar, pra molhar que o amor que eu dou tudo pra ter de você. Molhar que o amor que eu dou tudo pra ter de você. Oh, quanta ilusão alimentei. Sua meiguice é descarada. Desempenha bem o seu papel, mesmo com a ribalta apagada. Vai, segue seu sonho, seu destino terá o luar.